Você está ouvindo o Nerdcast. Nerdcast no Jovem Nerd. Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd, eu levei 11 anos pra casar. Aqui é a senhora Jovem Nerd e 1 quilo de maquiagem na cara, vestidos apertados, champanhe e caviar é o meu mundo, meu amor. É, pessoas, aqui é o senhor K e um amigo meu viu 3 copas na casa do sogro. 3 copas, olha aí. Antes de casar. Oi, aqui é a Ruiva, o senhor K tem dupla personalidade. Olha isso, só dupla? Pois, aqui é a portuguesa. E quem investiu todo o dinheiro na bolsa em casamento faz barulho. Aqui é o Azaghal. E se você fizer as contas antes do casamento, você não faz festa. Se você fizer as contas antes do casamento, você não casa. É complicado sim. Estamos aqui 3 casais estreando Ruiva. Olha só. Aê! Esposa do senhor Cássio está aqui para contar as histórias do casamento. É tudo tão lindo, tudo maravilhoso. Mas antes tem um inferno. Principalmente para os homens. É onde caem os cabelos. Então vamos contar essas histórias malucas depois dos e-mails. Canelada. Canelada. Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de mês e caneladas no Nerdcast. Vamos. Vamos, quê? Quem é nerd aí faz barulho? Aê! Aê! Faz barulho aí, nerd. A senhora Jovem Nerd, sai de chão, senhora Jovem Nerd. Gente, a gente gritou tanto. Ai, foi uma gritaria, os cachorros latindo, o telefone começou a tocar. Olha só. Não recebemos convite pra ir, então ficamos em casa, assistindo pela internet, porque não, a gente não tem o canal da MTV. Sim, porque o Jovem Nerd faturou o VMB de blog do ano. Faturou! Que beleza, hein, cara? Muito bom. Eu achei uma beleza aquela tua corridinha. Ah, eu também. Tava popstar. Não, cara, eu tava tão nervoso antes. Quando começou a parada, comecei a ficar nervoso. Por quê? O primeiro prêmio foi do Herbert Viana, foi lá do Paralamas. E eles estavam sentados lá embaixo, lá na frente do palco. E eu olhei pra onde a gente tava sentado. Cara, a gente tava muito atrás, no meio da galera. Não dava espaço pra ninguém passar. Tava todo mundo sentado com o joelho nas costas da cadeira da frente. Eu falei, Azaghal, não dá pra gente sair daqui se a gente ganhar o prêmio. O prêmio! E aí, cara, começou a bater um nervoso, mas... Olha só, o Malandrius. Se eles colocassem um paraplégico onde você estava, ia pois ser é, a maior mas... sacanagem do mundo! Eu não tava pensando nisso! Eu não pensei no fator da cadeira de rodas! Eu tava nervoso! Aí, cara, eu tava ouvindo todo mundo falando que nem professora do Charlie Brown, né? Eu já estava. Se o Jovem Nerd não ganhar, isso foi marmelada! Sempre assim, né? É uma grande marmelada, porque nós estávamos sendo sabotados. Ai, ai. Lá na hora do tapete vermelho, o José Simão falou de todos os blogs, menos do Jovem Nerd. Ah, não, ninguém conhecia o Jovem Nerd ali. Sem contar que não deixaram o senhor Jovem Nerd. Se nós estivéssemos lá, não íamos poder pisar no tapete vermelho. Imagina se eu ia entrar pelos fundos, por favor. Os blogueiros são os fundos. Eu ia entrar pelo tapete vermelho, ia fazer escarcel. Me deixa passar aqui. A Stephanie passou no tapete. Imagina se a Stephanie... Por favor, se a Stephanie passou... Bem feito que ela perdeu. Eu tava torcendo pros nerds. Lógico. Mas, cara, olha, foi muita felicidade. Dava um nervoso do caramba. Meu coração estava na boca. Não, meu e também. E eu fiquei imaginando vocês lá. Falei, ai, meu Deus, eles devem estar tão nervosos, devem estar com piriri. Um grande piriri. Eu tava super tranquilo. Ah, tu parece. Full blood. Ué, mas eu tava mesmo. Olha, quando o Jovem Nerd saiu correndo e o Azaghal foi andando devagarinho... A minha sogra disse que gritava, corre, Azaghal! Corre também! Corre! Cara, eu não planejava correr, fazer aquela corridinha de popstar. Mas na hora, cara, bateu um frenesi quando eles falaram. Ah, eu achei ótimo. E eu me senti bem pra cacete, whatever, se foi vergonha alheia. Eu tava no céu. Eu achei que ia fazer moonwalk, ia dançar break. Ah, assim, foi de... O Jovem Nerd ainda ganhou um beijinho do Macaco Simão. Eu não. Ganhou sim. Não, eu deixava. Mas não ganhou nada. Não ganhou, não ganhou das gostosinhas o beijinho? Elas ganharam, deram beijinho, ganharam também. Tudo bem, weirdos? Tudo bem, seus fuleiros? Na hora que o Jovem Nerd falou assim, quem é nerd aí faz barulho? Ai, que medo. Eu achei que ninguém ia responder. Achei que tinha, ia ficar um silêncio. Tinha esse risco. Foi. Aí, eu falei, ai, Jesus, o que ele está falando? Não tem nerd nesse local. Aquela galera ali do Snake Pizza, eles fazem barulho pra qualquer coisa. É, então só fazer, faz barulho aí. O Supla ficou lá com o cara de c*** foda. Ai, engraçado, eles estavam desesperados procurando nerd na plateia. E não achava, e Supla, cara de burro. Emo. Uma fileira de emos, não entendeu nada. Os emos todos blazer. Estavam todos blazer, muito engraçado. Foi ótimo fazer piadinha com o Carlos Merigo. Piada interna, ao vivo. Só a galera da internet entendeu. Ah, o que é justo também. Eu fiz a minha piada achando que ia arrasar e... Grilos no final. Ah, mas a galera de casa entendeu, isso que interessa, pô. É, o prêmio foram eles... para os nerds. Eu devia ter usado o meu discurso alternativo. Que era? Que era, agora que eu ganhei o prêmio, eu passo a andar no tapete vermelho. Isso, você acertou. Ah, é. Não, mas na olha... Na hora não falou. Nós agradecemos muito a MTV, que é algo que eu esqueci de falar na hora, por ter aberto esta porta para a galera da internet, essa galera esquisita. Se bem que eu vi muita gente esquisita que não era da internet. Isso, lá. Vai puxando o saco pro próximo ano. Não, mas foi maneiro pra cacete. A MTV tá de parabéns. Foi valeu, muito nerd! A gente tem que dar parabéns pros nerds que exatamente votaram alucinadamente. Agradecemos também aos nerds demais, mais uma vez, cara, não porque... fizeram. Não, cala a boca. Os nerds são demais. Porque eles sempre falam... O mundo é dos nerds. Nerd Power! Porque eles sempre falam... Pô, Nerd Pride! Obrigado por vocês trazerem tanta alegria pelo Nerdcast e tal. E essa é uma forma deles retribuírem, né? Claro. Eles votaram pra caramba. Essa é a forma deles dominarem o mundo. Exatamente. Obrigada, nerds. Através da gente, ó. Boa mesmo. Ué, mas pra eles dominarem através da gente, quem fica rico somos nós. É, uma coisa muito falada foi a nossa zoação a Carlos Merigo. Então, por favor, vamos ligar pra ele. Carlos Merigo. Alô, lembra. Ai, toma essa, Semerigo. Cara, essa acho que foi a frase que eu mais ouvi na vida inteira, velho. Que horror. Não, mas a gente tá ligando porque nós estamos falando de VMB e a gente conseguiu fazer uma mega piada interna, né, de Twitter. Não, isso aqui é engraçado, porque... a parada teve várias visões diferentes do mesmo negócio, né? Uhum. Tipo, a galera que tava lá no VMB não entendeu porra nenhuma. Exatamente. Cara do Supla, sabe, diz tudo, né, cara? Filmaram o Supla, né? Eu vi na reprise, na hora que você fala Semerigo, filmam o Supla. E o Supla, what the fuck is this, man? Pra galera que é fã do site, achou irado, a gente zoou o Carlos Merigo, alguns levaram, sabe, ao nível extremo de ficar mandando tweet pro Carlos Merigo. Que horror, cara. Mandar o tweet, eu recebi uma porrada, né? Aliás, até quando, depois que rolou o VMB, acho que eu ganhei uns 300, 400 seguidores em poucas horas, assim. Excelente. Teve uma menina que falou assim, pô, cara, fiquei até mal, vou até começar a te seguir agora. Por pena, né, cara? É. Mas assim, a maioria da galera, acho que, sei lá, entendeu, mas... Teve uma meia dúzia que levou a sério, assim. Não, sabe? Cara, teve um cara que disse que parou de ouvir o Nerdcast por causa disso, cara. É, perdemos um ouvinte. Ficou ofendidíssimo, cara. Ficou ofendido. Gente... Pô, os caras estão sacaneando o cara que perdeu. É, exatamente. E além disso, teve o cara que falou... É, da próxima vez você tenha mais humildade, que é isso mesmo. Toma exatamente. Essa. Não, porque ó, tudo isso começou, pra quem não sabe, quando o Carlos Merigo veio a Curitiba e a gente não conseguiu se encontrar. O Carlos Merigo é nosso amigo há muitos anos. E aí ele mandou um SMS pra Azaghal, eu falo, o que que falou no SMS? Falei assim, a gente não vai poder se ver, mas a gente se encontra lá no VMB quando eu for buscar o prêmio, né? Foi alguma coisa assim. Exatamente. Aí o Azaghal respondeu na hora, assim, beleza, posso guardar essa mensagem pra depois usar? Aí a gente fez a campanha no Nerdcast, absurda, né, cara? É, depois disso, assim, vou fazer a campanha pra destruir cara, perigo. Esse foi o problema, vamos destruir isso. Aí, fudeu, cara. Aí... Eu vou falar que até esse momento eu tava meio que cagando foda pro VMB. Ah, que ridículo. Esse desafio foi uma parada que me motivou, cara, realmente. Era pra às vezes eu ficar bem quieto, então. Então, aí eu falei pra Zagal, pô, usa a mensagem, mas se você ganhar, você tem que citar o URL do brainstorm, ou sei lá, fazer algum jabá lá. Ele falou, beleza, tranquilo. Aí foi essa, né? Fez, mas toma essa. Excelente, excelente. Mas foi bom, gente. Somos todos amigos, é tudo uma brincadeira entre amigos, não fique ofendido. Eu recebi um tweet ontem de um cara, como que ele falou? É a briga entre o Jovem Nerd e o Semerigo, não sei o quê. O negócio tá feio, sei lá, alguma... Ele falou alguma coisa assim, eu respondi pra ele, cara, tipo, a gente é amigo, já se conhece há alguns anos, assim, tava se zoando, né? O negócio tá feio. Tá tão feio que a gente voltou de carona contigo depois. Exatamente. Tão feio que a gente se pegou na saída, né? Ai, meu Deus do céu. O cara falou? Ele falou assim, Ah, aposto que o Semerigo ficou... É pé da vida que o Jovem Nerd ganhou, não sei o quê. Falei, não, cara, pelo contrário, entendeu? Fiquei feliz, assim, na hora que você subiu lá, falou lambda, lambda, lambda, deu até uma arrepiada, assim, sabe? Que cara! Não, pô, você escuta Nerdcast há não sei quantos anos, desde que você fez aqueles 3 episódios... Os primeiros, escondidos. Exato. Você nem coloca mais no ar e não divulga, porque tem vergonha. Não, por favor. Então, desde aquela época eu vi o Nerdcast, pô, chegar lá em ao vivo, em rede nacional, pra sei lá quantas mil pessoas que não estavam entendendo nada, né? Falar lambda, lambda, lambda, eu falei, pô... Pô, foi maneiríssimo, cara. Foi muito bom. E depois fomos pra festa, né? Enchemos a cara. Enchemos a cara, Carlos Merigo, né? Ah, o Jovem Nerd não quer contar as merdas que ele fez na festa. Ah, que ridículo. Deixa, melhor deixar quieto. A gente ficou uma hora na festa aquela falando... Aquela corridinha foi só o início. Uma hora que você lembra, né? Que ridículo, até parece. Muitos agradecimentos a vários nerds que mandaram presentinhos para nós. Diego Messeri mandou uma antena Wi-Fi de Xbox pra gente. Muito obrigado, cara. Várias ilustrações também, Azaghal. Galera se empolgou com o protocolo Blue Hand. Bruno César Vitorino mandou uma imagem de nós no protocolo Blue Hand agindo contra zumbis. Ricardinho Ventura também mandou outra imagem de... Protocolo Blue Hand, né? Uma ilustração dele, muito obrigado. Também recebemos uma ilustração de Azaghal e Alotone como Pink Cérebro, de Vanderlei Ramalho, muito obrigado. E Thiago Santos Tavares mandou um e-mail de nós ganhando o VMB, muito legal também, very nice, muito obrigado, galera. Se empolgou nas ilustrações, sempre que você tiver ilustração legal, manda pra gente. Se não for legal, vai ficar na ignorância. Mas temos um recadinho muito legal pra quem gosta de jogos de tabuleiro, Azaghal. Ah, é verdade. Estamos dando apoio a um jogo de tabuleiro 100% nacional, Azaghal. Exato. Chamado Ciclos. O apoio entende-se por eles pagarem e falar aqui. Exatamente. Mas, pô, eles deram o jogo, a gente jogou, achamos bacana. Pra quem gosta de banco imobiliário, cara, já sabe mais ou menos sobre o que é o jogo. Tipo, é um banco imobiliário extreme. With layers. With layers, exatamente. Não. É um banco imobiliário misturado com o jogo da vida. É jogo da vida. Tem um pouco de jogo da vida, é verdade. Que você tem profissão, é aquelas coisas todas. É, porque o banco imobiliário você fica rodando, né? Aí você compra os territórios e bota casinha e nego que para no seu território tem que pagar e aí você vai acumulando dinheiro. Os ciclos tem 3 camadas, né? Então você vai indo de uma camada, você herda um monte de paradas e aí vai pra outra camada, você começa a fazer negócio que nem banco imobiliário. E a terceira camada que é extreme, que você vai direto pra ganhar o jogo ou não. Então, quer dizer, ele é um... É realmente um banco imobiliário with layers. Eu sei, eu sou um cara que consegue. E aí o que acontece? Você que tá interessado, que quer comprar um jogo tabuleiro novo, saiba que você pode comprar online no site oficial do Ciclos. Jogo... Assim, o jogo de tabuleiro novo já é um negócio impressionante, né? Que você entrar em qualquer loja de brinquedos... É a mesma coisa sempre. Os jogos ali, o mais novo tem 30 anos. É verdade, né? Aquele... Sabe o que foi mais engraçado nesse jogo? Que quando eu joguei, toda hora eu tinha que dar dinheiro pra um advogado criminalista. O que eu devo ter feito com a Zaga? Que horror. Você vai aí, jogociclos.com.br, tem um link nesse post pra você acessar o site. O jogo é mega novo. Então você, por exemplo, quando você for no site, você vai ver que a ferramenta de compra deles é um e-mail. Você faz um requerimento por e-mail, mas o site já tá tudo bonitinho, é fácil de entender. E o que acontece? Quem for lá e na hora de comprar, na hora de mandar o e-mail requisitando o seu jogo, mandar a senha Jovem Ciclos, olha aí, vai ganhar 15% de desconto. Ó, ah, beleza? Bom. O jogo custa originalmente R$69,90. Com a senha Jovem Ciclos, você paga R$59,40. A pechincha. E pro... o frete é grátis. O frete é grátis, é verdade. Ainda de frete grátis, pô, cara. Vai lá, jogociclos.com.br. Mega bora. E a turma de Brasília, que muito pede, cadê você, Jovem Nerd? Cadê você, Azaghal? Estamos indo para Brasília! É verdade. Estamos arrumando as malas, porque dias 17 e 18 de outubro, em relação ao lançamento deste Nerdcast no fim de semana que vem, estaremos na Otakon, em Brasília. Mega festival de cultura japonesa. Aqueles festivais de cultura japonesa que tem um tambor gigante e milhões de otakus. Então, se são otakus, não é Otakon. É Otakon. Otakon. Não é Otakon? Whatever. Mas... o que eu sei é o seguinte, estaremos lá junto desses freaks. Que é isso, Azaghal? É porque eu vou conhecer Brasília, nunca fui em Brasília, vou fazer um city tour com certeza. Aham. Uh-huh. É conhecer a capital do país? É, é exatamente. Que... tem que ver a programação, nós não vamos ficar o dia inteiro na feira, não vamos vender camisas, nem canecas, nem livros, nem nada. É, atenção, o pessoal já tá pedindo camisa, as camisas vão voltar diretamente para o site e muito em breve, fique de olho, hein? É, não vamos levar um transtorno do c... no caixa. Relaxem, vão lá só pra ver o que a gente vai falar, bater papo, esse negócio sempre, ver os freaks, que é divertido. É, exatamente. Entra aí, otakon.com.br, pra você saber local, quanto custa ingresso, onde comprar e todas as atrações que vão ter além de nós, certo? Certo. Primeiro e-mail, Rafson Silva, 27 anos, analista de sistema São Paulo, SP. Em primeiro lugar, parabéns pelo prêmio MTV. Em segundo lugar, queria fazer uma observação sobre a promoção de livros do Senhor dos Anéis. Olha, Azaghal. Reparei que nas últimas semanas, aumentou consideravelmente o número de pessoas no metrô de São Paulo lendo a Saga do Anel. E, em sua maioria, são todos livros novos. Olha aí, Azaghal. Olha só. Que bonito. Mas também com os milhares de livros que a gente vendeu. Pô, as pessoas que vêm são dos mais diversos tipos. Nerds, emos, senhores, senhoras de idade, até pessoas de tênis. Veja. Será que eu sou um reflexo da mega venda dos seus anéis efetuada por vocês? Que secou o estoque de livros submarino? Atenção, não secou, não. Isso tem. Isso aqui é a maior loucura. Vai lá, clica no link que ainda tá com preço promocional espetacular. Vá, clica agora e compra o submarino. Tem muito livro dos seus anéis. Porra, parabéns pra eles. A gente tá vendendo essa porra pra caralho, cara. De qualquer forma, eu também comprei os livros na promoção. Minha mulher, por exemplo, já traçou o Silmarillion e o Hobbit. É uma máquina. Porra. Impressionante. Leu ao contrário, né? O Silmarillion deve ficar por último. É, pelo amor de Deus, gente. Não leiam o Silmarillion primeiro. Que seja. É muita informação pra quem não conhece a saga do Tolkien. Edu Tianca, Recife, Pernambuco. Caraca, vocês são malucos? Passei o Nerdcast inteiro em depressão imaginando o coitado do Alf sendo esquartejado pelos cientistas do governo americano. Mas não é? Sobre o nosso último Nerdcast para não-humanos. Chocante. Chocante, cara. Quando deu aquele silêncio final e voltam vocês revelando que era só zoação, putz, fiquei aliviado ou puto da vida com a brincadeira final. Agora, uma coisa bizarra. O Tucano falou que ele não lembrava, mas aconteceu sim. Foi, ele foi capturado. E foi capturado. E aí tem um link no YouTube aí. Vai aí no post. Agentes bizarros do governo. Exato. Tem os últimos 2 minutos aí, cara. Aqueles agentes do governo são, porra, qualquer coisa, né? Mas é um final muito triste, cara. É horrível, porque ele tava, a nave tava chegando e ele tava todo feliz, sobretudo. Se escondeu, sei lá de quem. Uhum. É, e a nave viu os militares vindo e ralou. Caraca. Foi o Alf. É, deixou ele aí. E o Stunner também deve ter sofrido pra caralho. Porra. Agora, sabe o que é mais triste do que tudo isso? É a porra daquele Project Alf. Ah, não. Que é o filme. Cara, é sem graça. Não é, aconteceu. Vergonha ali. Eu ri. Aconteceu, tem no YouTube aí também. Nossa. É péssimo os cientistas, projeto então. Secretos Alf. É, cara, macacos. Projeto Secreto Macaco. Exatamente, só faltou o Ferris Bueller lá. Eu li os e-mails da galera falando que a gente esqueceu um ET famosão. Qual? Super-Homem. Não, mas não conta, né? Claro que conta, é um ET, não é? É claro, mas, pô, você vai botar Howard, o Super Pato, tem que botar um monte de gente aí nessa equação. Mas ele, o Super-Homem é o cara que, né? É o ET aceito, né, cara? Não, mas ele é um ET humano, era um Nerdcast sobre não-humanos. Ah, não, ah. Ele não é humano. Não, é humano. Ele é humanoide. É humanoide, tá bom, igual. Agora eu pergunto pra você, ele é aceito ou ele só é tolerado? O Super-Homem? É. Ah, boa pergunta, é só um debate, hein? Rapidinho, mais um jabá antes de terminar, Zagal. Esse jabá dá gosto de fazer porque é com o nosso querido Bruce Willis. Ah, nosso Bruce Willis. Que tem um filme vindo aí do Bruce Willis, todo mundo sabe, o Surrogate. Ou Substituto. Exato. E que ele tem, todo mundo, na ficção científica, todo mundo tem um avatar, que é um robô. É um Matrix com metal. É, então você vê... É o Matrix live action. Exatamente. Nem ficou maluco com essa parada de Avatar, né? De Second Life e tal. E aí veio filme logo. Ah, cara, qualquer filme com Bruce Willis é bom. É claro. E aí o que acontece? Ele, como todo mundo, tem um robozinho e ele fica em casa controlando o robozinho faz tudo na rua por ele, né? Tem uma trama toda ligada. Será que o robô do Bruce Willis faz as mesmas caras de canastra do Bruce Willis? Tem que fazer, pô. Senão não vale a pena. Mas, na verdade, acho que a imagem, o robô, o avatar, o substituto, que seja, ele é uma imagem aperfeiçoada do que você gostaria de ser. Porque, pelo que eu vi no trailer, o substituto do Bruce Willis é mais malandrilso do que ele. Ah, é mais malandrilso? É. Olha só que beleza. Mas então o que acontece? Pra promover o filme, existe uma pequena ferramenta que inventaram para o Twitter. Muito bem maneiro, útil, na verdade, eu achei legal. Chamada Substituit. Olha só. Que criativo. Porque então, como você tem um avatar no filme do Bruce Willis, você pode criar um avatar seu para o Twitter. Exato. E aí o que acontece? Na verdade, é uma ferramenta que você programa tweets para o seu Substituit twittar. tweet. Exato. E é bem divertido de explorar. Clica aí no link do post, você vai lá, cria o seu substituto e você fala assim, às 4 horas da tarde eu quero twittar, sei lá, qualquer coisa. Tem tweets prontos lá, pra facilitar a sua vida. E se você quiser fazer o seu próprio tweet, agendar pra um dia e hora específico, também funciona. Então, maneiro. Então você que está deslumbrado... Senhora Jovem Nerd Portuguesa, deslumbradíssimos, agora tem Twitter também, até... Quem diria que isso ia acontecer? Olha só. Também tem aí no post os Twitters das senhoras agora, que estão bombando. Portuguesa _ NC, de Nerdcast. Exato. E Senhora Jovem Nerd, SRA Jovem Nerd, _ NC também. As verdadeiras não são substitutas. É verdade. Mas elas serão substituídas. Então vai conhecer aí substituit.com.br, tem o link do post. Voltemos para os casamentos. Ai, meu Deus. Body moving. A santíssima instituição do casamento. A milenar instituição. A milionária instituição, né? É verdade. Vamos falar aqui que existem duas indústrias no mundo que sabem como arregaçar suas calças. Trabalham associados ao divino, né? Poxa. Que é a indústria funerária e a indústria do casamento, rapaz. Sem dúvida. São os únicos momentos na vida onde você acha naturalérrimo gastar R$800 em flores. As mulheres nascem com esse sonho, né? Essa coisa da princesa, casando de branco. Eu nunca tive esse sonho. Não? Eu sempre falei que não queria casar na igreja, que não queria nada disso. E a senhora Jovenete sempre teve esse sonho. Foi tudo ao contrário. É, foi eu que casei na igreja. É verdade. Foi exatamente. Foi e ela fez um casamento judaico. Não foi judaico, foi uma mistureba total. Foi um casamento ecumênico. Eu achava engraçado que a família do Jovem Nerd chegava, não sabia que a Agatha era judia. E a minha família chegava, não sabia que o Jovem Nerd era judeu. Espetáculo. Todos de kipá, foi muito engraçado. Não, o melhor é que ninguém é judeu. Ninguém, mas foi divertido, foi abençoado. Cara. Agora, o casamento ele é uma parada que evoca tradições. Sim. E existe uma tradição que eu acho que é a mais forte de todas, mas que não é observada mais. É uma tradição que reza que a família da noiva paga o casamento. É verdade! Enquanto a família do noivo paga a viagem. É isso. Agora é assim, o noivo vende tudo que tem na bolsa. Ai, que loucura. Cai os últimos fios de cabelo. cabelo remanescente. O noivo torra tudo da Ering. E no momento que ele torra, a Ering dispara. A alta dos últimos 32 anos, dá meio A Ering, vocês podem falar o que quiser, mas é uma prova que eu sou um cara foda. É, você é um cara foda. Pena que tirou dinheiro antes de ganhar. Mas... Não. Foi uma pena. Mas eu ganhei, independente. É claro que hoje eu poderia estar ganhando mais, mas eu ganhei. Cara, quem ouviu meus conselhos hoje tá tomando champanhe na Riviera Francesa, cara. Uhum. Olha só, até um relógio quebrado tá certo 2 vezes por dia. Porque, ó, o casamento significa, normalmente, pela tradição aqui que nós conhecemos, um casamento de igreja, estilo novela, e uma festinha depois. Não, eu discordo. Casamento de novela é uma bosta. O Zé Maia casou umas 2 semanas atrás com a modelo internacional Thaís Araújo e foi um casamento ralé. Foi nas coxas. O cara tem iate, tem hotel, mas não tem bom gosto, meu amigo. E foi embora, não deu festa, foi pra Paris de jatinho. E o casamento dele foi uma bosta, né? Foi. Pois é. O cara gastou 0 na festa, foi torrar tudo em Paris, no jatinho dele, e foi uma merda, né? Olha só. Olha o seu casamento, por exemplo, senhor K. Uma cerimônia na igreja tradicional do centro histórico do Rio de Janeiro. Histórico. Na igreja que tem o sino mais sonoro do Brasil. Oh. Oh. É. Depois fez uma recepção digna de reis na confeitaria Colombo. Nossa, que é maravilhosa. Que não tem mais tradição do que isso. Oh. Saiu dali, pegou um avião e foi pra onde? Paris? Ficar comendo migalha? Porra nenhuma, foi encher o cu de gordura em Nova York. Opa, que beleza. Meu amor. Pois, nós gastamos o dinheiro todo no casamento, não tivemos lua de mel. Nós compramos um pacote de viagens pra ir pra Cancún na época do casamento. Um ano antes, não se falava em gripe suína. Aí, minha irmã, qual o problema? Pode ir, não vai acontecer nada. O Azaghal, peraí, deixa eu procurar aqui na internet. Casal mineiro volta de Cancún com gripe suína. Casal de ingleses volta após lua de mel com gripe suína pra Inglaterra. De Cancún, todo mundo ia de Cancún. Aí a gente passou a lua de mel no pão de açúcar. Oh, que beleza. Eu ainda vislumbrei e falei, porra, vamos pelo menos fazer um voo de helicóptero pelo Rio de Janeiro, né, cara? Perguntei os preços e voltei triste. Porque se a gente fosse dar um voo de helicóptero pelo Rio de Janeiro, ia a gravata inteira lá. Porra, ia mais do que a gravata. Você quer casar? Olha, vou dar um conselho. Juiz de paz... E lua de mel. É uma boa. Porque não existe esse negócio de, com os presentes que eu vou ganhar na festa, eu vou montar o meu apartamento só se você morar num kitnet em Copacabana. Não, peraí, olha aí. Jovem Nerd não pode reclamar, porque os nossos presentes praticamente pagaram a festa. É, o dele deu certo. Praticamente pagaram? Pagaram sim. Por quê? Porque nós fizemos um evento muito singelo, pequeno, simples e gostoso e aconchegante. Não foi nada, meu amor. Não. Vamos falar a verdade. A senhora Jovem Nerd era cantora, conhecia todos os fornecedores que eram amigos dela e deram tudo de graça pra ela. Não, mentira, de graça não. Flores de graça. As flores eu consegui de graça. Eu tinha uma festa no Copacabana Paz que tinham flores de brancas. Aí o cara do evento falou, você quer as flores brancas? Eu quero. Aí ele falou, mas os vasos da festa do Copacabana Palace são muito altos, né? São vasos enormes. Eu vou cortar os cabos das flores, botar no vasinho pequeno e serviu pra mim. Flores de graça, só paguei o transporte. Nada em matéria de casamento custa menos do que R$1.000. Não, R$1.000 é o preço mínimo de qualquer coisa. É, existe. É tudo R$1.000. R$1.000. É unidade, exato. Mas, ó, o Jovem Nerd não pode reclamar. Eu fui uma noiva calma, não enchi o saco dele. Ele não soube de nada, foi tudo uma surpresa pra ele. Ele só perguntava quanto era. Eu não fui neurótica nem nada, fui um casamento econômico. Já a portuguesa... Eu fui uma noiva completamente desequilibrada. Oh, eu que eu diga. Desesperada, que chorava todo mês dizendo que não queria mais casar. Coitada. Foi todo mês assim. Eu também. O senhor Car também... Sabe o que aconteceu com a gente? Nós estávamos morando em São Lourenço. E aquela cidade estava afetando já a nossa cabeça. Aí, como a gente não tinha nada pra fazer, a gente, vamos casar, vamos fazer uma festa. Não, vamos fazer uma puta festa. Ai, meu Deus. Tem que botar um mind game aí no meio, que rolou, da dona Brieba. A avó, ela conquista as pessoas assim... Meu filho, minha filha, você não vai casar antes de eu morrer, minha filha. Aqui o anel de noivado da rainha Catarina XIII. Não foi isso. Como é que foi isso? Chegou o meu aniversário e minha avó falou: eu quero que você venha passar o aniversário aqui no Rio de Janeiro, que eu vou dar uma festa pra você. Vai estar toda a família. Ah, pode deixar, eu vou então passar meu aniversário aí. Aí chegamos lá, era uma festa de noivado. Ah, surprise! A minha avó, já minha filha, que meu sonho era ver você casar na igreja que eu casei. Esse papinho da Danieda de meu sonho, ela consegue tudo que ela quer, cara. E consegue. Não vou poder concretizar este grande sonho da minha vida. Ai, meu Deus. Aí ela virou, já que este é o meu sonho, eu não vou poder estar presente, vou dar as alianças pra vocês nunca esquecerem de mim. Ai, meu Deus. Aí a gente resolveu casar no dia seguinte. Não casar no dia seguinte. Não. Resolveu no dia seguinte. A decisão foi tomada. Resolvemos casar na igreja que a minha avó casou. Antes tivéssemos casado no dia seguinte, que isso é uma economia do caralho. Verdade. Teria sido mais barato pegar um avião e ir pra Las Vegas e casar lá do que... Poxa, exato. Ia ser legal, hein? Causar com Elvis num drive-in. Elvis. Mas sabe o que me ajudou? Eu trabalhava, meu amor, em festas, em grandes eventos, meu amor, em Copacabana Palace, Vila Rio. Eu via tanta festa grande que eu não quis. Não tenho como pagar, não quero também. Ah, eu também. Não tenho como pagar, mas eu quero. Exatamente. Aí tudo eu falava, Azaghal, agora você vai casar de verdade. Porque o Azaghal já foi casado outra vez. E foi uma festinha de fudido. Eu me lembro muito pouco daquela festa. Eu me lembro de flashes só. A minha irmã, ela lembra até o momento que eles acharam uma fuga. Eu fugi. Socorro, fudido. Gente, eu achei que era no salão de festas. Eu estou procurando o salão de festas e não chega, não. Eu só tô vendo areia. Era na areia? No, olha aqui. Sei lá o que era aquilo, no botequim. Como que um casamento que foi celebrado na Praia da Macumba poderia dar certo? O Azaghal fez Mazel Tov num despacho. Numa galinha preta com arroz amarelo. Quando a pessoa resolve casar, ela tem que decidir uma série de coisas. Entre as primeiras delas estão se vai ter cerimônia religiosa. E normalmente casar é isso. Não, mas né? Você pode casar, por exemplo, no cartório, como muita gente faz. Vai de vestido de noiva pro cartório. Ah, não, por favor, gente. Ai, mas casar em cartório vestido de noiva. Não, eu já vi cartório que um juiz tocava. Não. Tinha um órgãozinho tocando a marcha da recepção. É, juiz é pianista. É. Tirando um cachêzinho por fora. Ele tava curtindo, inclusive. Não, gente, por favor, não façam isso. E se tiver uma cerimônia religiosa, você tem que escolher o local, uma igreja, um centro espírita, sei lá onde você vai casar. E se vai ter festa ou não, né? Porque tem gente que faz só uma recepção light ali e tem gente que faz festa. Se você for fazer festa, você tem que escolher o salão. Titim! Aí começa o titim, cara. Começa, é gravado. Nós começamos vendo salões do tipo Copacabana Palace. Não, mas isso é uma grande estratégia. Foi engraçado. Eu falei pro Azaghal, vamos ver o Copacabana Palace, porque depois a gente vai achar tudo barato. Então a gente veio, viu primeiro o Copacabana Palace, depois a gente achava tudo baratíssimo. Ah, só isso? No Copacabana Palace, só pra você botar o seu pezinho ali, são quantos mil reais? 25 mil reais. Só pra você botar o pezinho ali. Dia pra você fechar o salão. Sem buffet, sem nada. Sem nada. O buffet é 180 reais por pessoa. Oi. Só comida, bebida à parte. Peraí, 25 mil reais caminho? É. Aí escolhemos, né, depois dessa miséria de ficar olhando os hotéis mais caros do Rio de Janeiro, de palhaçada. Depois a gente ficou sabendo que o Sr. K pagou bem menos no Colombo, eu fiquei putaço. Não, como é que eu ia imaginar? Não, na verdade não foi bem menos, né, foi zero. Como é que eu ia imaginar aquele luxo todo, fechar a Colombo inteira era mais barato fazendo Marriott? Eu nunca ia imaginar, achava que era uma como fortuna. Assim foi zero? É porque eles não cobram olha salão. Eles só cobram uma pessoa. É. Só que o buffet, bom. Mas o buffet já tem o bolo e já tem os docinhos. Caraca, nossa, sério? Nada disso. Eu só me sinto cada vez pior. Né? Essa história nunca termina. Cara, mas foi uma pesquisa exaustiva. Não, e é um luxo. É porque eu lembro que antes vocês iam casar no campo do Fluminense, né? Ai, que mentira. Que mentira. Misteriosamente, a Colombo foi mais barato do que seria no Fluminense. Olha só! Gente, e eu desconfio, posso estar errado, mas eu desconfio que a comida lá também foi melhor do que seria no Fluminense. Lógico que foi, você provou as duas. É, eu sei, mas é que eu não quero agredir dizendo que a comida do Fluminense era uma merda. Todos os salgadinhos eram fritos no mesmo óleo. Então, pastel tinha gosto de bolinho de bacalhau, bolinho de bacalhau tinha... Falar nisso, você tava falando de comida em casamento. Vocês passaram pela degustação? Sério? Este é o melhor momento para os noivos, porque é ali que você come no seu casamento. É um momento tão bom que ele chega a ser desagradável, né? É. Ai, né? Pois é, eu não aproveitei a degustação. Porque eles botaram a gente numa sala com... Parecia uma coisa de máfia. Era uma sala pequena, a mesa ocupava quase a sala inteira. É, a mesa ocupava a sala inteira. Toda posta a mesa, com talheres, copos. Eu não sabia nem qual talher pegar primeiro, nem qual taça pegar. E aí eles traziam as porções de... mini porções da comida, e ficava a menina que era responsável por eventos, o maître que tava servindo e o chefe, os três olhando a gente comer, cara, é muito desagradável. Não, ai, ele botava os canapés, eu não sabia se podia pegar com a mão, ou se pegava com o talher, aí eu ficava, vai, Azaghal, pega um. Aí ele, as damas primeiro. Ô, capial. Eu preciso fazer um curso de etiqueta. É, ó, pra comer arroz com feijão aqui em casa. Pra paella, nós ganhamos uma panela de paella. Ah, é verdade. Vem da Espanha. Ah, verdade. Mas esse negócio de comida, você sabe que existem comidas falsas nas festas, né? Isso existe. É verdade. É o momento fudido das festas. Isso ocorre em festas mas chiques. Mas explica como é que é a comida falsa. Por exemplo, tem caviar falso, que é feito com sagu. Toma, tá. Fudido, sagu, achando que tá comendo caviar. Toma, fudido, abre a boca. Tem doce de nozes que é feito com soja. Que mas delícia. Olha só, o cara que contratou não sabe que é falso. Não dá pra saber. Ele acha que está pagando pelo caviar mesmo, e pelo né? Salmão, porque até o salmão eles trocam por outro peixe. Não é? Trocam, é, porque dependendo do nível do buffet, eles fazem isso, entendeu? Mas não falam, fala que você está comendo salmão, você está comendo qualquer coisa. É, claro. Pois é. Só quem é entendido que percebe. Tem até cereja feita com mamão e corante. Caraca! Ai, mas meu Deus, cereja não pode ser tão caro. Mas, quem gosta de caviar? Vamos ser honestos aqui. Pois é, eu já comi e achei horroroso. Eu vou admitir um negócio que pode ser chocante para a maioria dos ouvintes. Eu tenho certeza que eu vou cair na opinião de vários ouvintes, na de vocês também. Nunca comi caviar na minha vida. Não faz a menor falta. Ah, então somos três, vai, que eu também nunca comi. Eu já comi uma festa, mas eu não sei se foi caviar ou sagu agora. Eu não sei, estava ruim. Por um momento eu achei que você ia dizer que gostava. Eu também, eu estava preocupada. Não, não. Eu falei, pronto, vai esnobar foda, dizer que adora, como todo dia. Todo dia no café da manhã eu dou uma colherada de caviar. É, horroroso caviar. Vou com os dentes pretos pro trabalho. Gente. Eu tenho um aquário aqui na sala com esturjão, né? Ah, esturjão, isso mesmo. todo dia de trabalho eu dou um tapa na barriga. Vai, filha. Solta as ovas, desgraçado. Solta, porra, cara. Bora que eu tô aqui. Na hora do trabalho. Bora. A gente não provou só a comida do hotel, como a gente também degustou o bolo, né, os doces. Mas graças a Deus que a gente degustou, porque na festa eu não comi nada e não bebi nada além de água. Tá, né? Eu fui contra esse estigma que os noivos não comem e não se divertem na festa. Fui na mesa 3 vezes, o maître ainda falou, eu faço seu prato. Eu falei, bota um pouquinho de cada 2 vezes. Gente, eu não sentei 1 minuto. Eu não sabia nem se a cadeira era macia ou não. Ah, eu peguei, sentei na mesa dos padrinhos, fiquei lá de papo furado. Mesa dos padrinhos excelente, que tinha a localização da mesa dos padrinhos era mais privilegiada. E não foi verdade. É verdade. Eu achei ótimo. Eu achei ótimo. Não, eu entendi. Ela sabia que os padrinhos eram todos jovens, que eram nossos amigos. A gente não chamou o padrinho por dinheiro. Tem gente que chama padrinho por dinheiro. Só chama aqueles eu chamei. Eu amo velho milionário. A gente só chamou os padrinhos que a gente ama realmente. Mas eu amo os meus padrinhos ricos. Corda bolas. Fogão, geladeira, máquina de lavar. Amo vocês. Mua. Vocês foram nesses eventos de casamento, feira de casamento? No Rio Centro. Nossa, vocês foram fundo, hein? Vocês foram fundo. Fomos fundo. Foi a primeira, cara, mas foi a primeira. Mas é uma merda, porque cria tantas necessidades que não existiam, cara. A gente entrou na feira, aqui a gente recebeu um convite pra ir na feira do Sheraton, que é uma armadilha. Se você estiver casando e receber um convite pra ir numa feira, não vá. Não é uma boa coisa o convite, não é um agrado. É uma armadilha pra te fuder. Aí entramos no Sheraton, a primeira coisa que a gente vê é uma limousine gigante. Ah, eu fiquei maluca. Fudeu. Ah, meu Deus. Mercedes, BMW, Jaguar, nenhum desses carros mais tinha o glamour da porra da limousine. Ai, eu fiquei louca. Eu falei, eu quero casar e chegar numa limousine, tomando birita, dançando. Eu vou chegar, como é que é o nome daquela? Tamborighini? Narcisa Tamborideg. Chega lá, ai que loucura! Ai que absurdo! A minha sogra também ficou louca. É. Ela, vamos contratar agora. Ai, meu Deus, tudo agora, né? Caraca, o casamento é que nem realmente um velório, né, cara? Eles pegam você na emoção, né, cara? Exato. Você tá ali, o teu parente morreu, tá fudido, tu tira 1.000, 2.000, 10.000 do bolso, paga o caixão, tá tudo certo. Sim. É que deu casamento. Mas a mulher, o cara é esperto, o motorista te leva na limousine, deixa você entrar na limousine. Isso já devia ser o suficiente. Ótimo, entra na limousine. Não, eu vou ali no caixa, pegar o dinheiro e volta. Mas aí com o meu papinho, aquela coisa toda, ele deixou sentar na limousine. Não, eu vou alugar agora, com certeza. Já põe meu nome aí, vou dar entrada. Aí eu fui, sentei, me birita, fiz tudo na limousine. A limousine era bonita mesmo. Era linda. Não, e realmente eu contratei. E a mulher que nos atendia, o David, cismou. Não, cismei não. Olha só. Existe uma máfia da limousine no Rio de Janeiro. Ai, nós descobrimos. A máfia da limousine. É sério mesmo. Não, é uma máfia, que nem padaria, que nem motel. É uma máfia, pá. Não, é sério, é uma máfia. Os caras anunciam, botam lá um site só de limousine e não existe as limousines. É verdade, tu paga não lá existe. A entrada. Aí tu dá a entrada, paga. E eles, caputo. Nesse caso, era uma nova limousine que tinha surgido no Rio de Janeiro e que estava sendo recomendada por todos os profissionais da área. Fotógrafos, não, cerimonialistas. A limousine que eu primeiro contratei, que eu não casei em limousine, apesar de ter dado entrada, não cheguei de limousine. A que a gente contratou parecia ser normal, porque a limousine estava lá e a gente viu a limousine. E aí o que acontece? A história da limousine é a seguinte. Um gringo, acho que era inglês, veio pro Brasil, pro Rio de Janeiro, e viu que o Rio de Janeiro é uma cidade carente de limousine. Não, ela falou que ele era um grande empresário na era do petróleo. Na era do petróleo. Na era? Não, na área! Ah, tá. Na era, em 1900. Era um grande empresário. Daniel Day-Lewis. Ela, não, meu amor, esse gringo, esse inglês é um grande empresário. Essa voz não era dela. Porque o gringo veio pro Brasil, trouxe uma limusine, abriu uma empresa e contratou duas prostitutas da praia de Copacabana pra serem as atendentes dele, cara. Mas eram duas putas velhas de Copacabana, daquelas mais ordinárias possível. Mas o cara estava dando uma chance de outro emprego. Ai, cara, o cara veio pro Brasil, pegou essas putas, se apaixonou por elas, cara. E aí deu um emprego pras miseráveis, cara. Ela me atendia muito bem. Caralho, cara, mas era de uma agressão às putas, cara. E o que aconteceu? Faltando 6 meses pro casamento, ela me liga e fala que a empresa faliu. Seu gringo. E ela ia devolver meu sinal. O sinal era de 50%. Nossa. O cara bota duas prostitutas pra administrar a porra da empresa de limusine dele e esperava o quê? Ela foi honesta, devolveu todo o meu dinheiro na minha conta. Falei, tá vendo? Diz que é prostituta, mas ela é honesta. Mas eu nunca disse que as prostitutas são desonestas. Aí eu virei e falei assim, ferrou, preciso de outra limusine. Saí atrás de limusines no Rio de Janeiro. Aí achei vários sites. Aí eu ligava pros caras e falava, onde eu posso encontrar com o senhor para ver a limusine? Ele, não, a limusine vem de São Paulo, você só pode ver no dia do casamento. Como aí é? Eu virei e falei assim, mas fico em São Paulo aonde? Então eu vou a São Paulo olhar, porque eu estou sempre indo a São Paulo. Aí eu vi que nas fotos, tinha uma marca d'água. Uma marca d'água com o nome de uma empresa. Aí eu procurei na internet, achei a empresa em São Paulo e liguei. O português da CSI das limusines. Achou marca d'água na foto. Aí eu falei, olha só, tem um site no Rio de Janeiro dizendo que as limusines estão com vocês. E está lá, as fotos com a sua marca d'água. Da marca d'água da sua empresa. Aí o cara falou que não alugava nada pro Rio de Janeiro, que não tinha nenhum representante no Rio de Janeiro. Era tudo uma grande máfia da limusine. Caraca. Você dá a entrada e os caras não aparecem no dia do casamento. Ai, que horror. Que mal, o cara nem pra tirar a marca d'água, o cara tira. Não tirou. Coisa, não tirou. E a empresa de São Paulo falou, ah, isso tá acontecendo de muito. Táxi. Coitado, noivo. Vai de fudido mesmo, né? Chega de Santana, Santana do avô. Quem quer casar na igreja, igreja católica, apostólica, romana, a famosona, quem quer aproveitar aquele luxo das catedrais, aquela arte sacra, maravilhosa, quem quer fazer a tradição, tem que pagar um preço. Ai. Quem quer casar na igreja católica tem que fazer antes um curso de noivos. Da igreja. Quando me falaram do curso de noivo, eu achei que era sacanagem, né, Priscila? Eu falei, ah, tá, curso de noivo. Haha, vou fazer, claro. E não é 2 horinhas que nem de padre. Não. Um domingo inteiro. Caraca, é pra você deixar você realmente animado. Às 7 da manhã. É uma aprovação. É uma aprovação. Você passa 12 horas lá? Não, nós passamos 12, passamos só 8. Porque se fosse 12, eu agredi alguém lá dentro. Não, nós passamos 10 horas lá, né? Nós chegamos lá, tava tendo aquele... Badaway, sabe? Tinha. Igreja sempre tem uma viola, né? Sempre tem um cara. O que eu acho engraçado é que não tem nenhum apóstolo, nenhum dos 13, inclusive o negro, nenhum deles toca violão. Tem apóstolo negro? Tem, no filme do Kevin Smith. Ah, bom. Você olha aquela Santa Ceia, você olha qualquer quadro que represente, você lê qualquer parada na Bíblia, nenhum pedaço desses fala assim, então Pedro tocou um violão. Então Judas fez um badauê. Então Tiago tocou Legião Urbana. Não tem! Não tem essa porra! Antes fosse Legião Urbana. Por quê? Que eles insistem tanto em ter um putinho semi-virgem tocando aquela porra daquele violão, cara. Por que isso? Não, eu me lembro muito bem as piadinhas. Sabe aquelas piadinhas sem graça? Ele falou, olha, todo este glamour, você só vê a sua mulher bonita, vai acabar. Porque de manhã você vai olhar pro lado, não vai reconhecer a sua mulher. Que isso? Você vai olhar e vai estar do lado. Aí ele começa a badaway. Gosto muito de você, Leandrinha. Nossa, o cara já começou agredindo. Que horror. Era assim, as piadinhas. Era lição badaway. Não, e aí não para só nisso. E aí começa a fazer aquele negócio para as pessoas se entrosarem. Ninguém quer se entrosar. As pessoas estão ali todas odiando aquela merda. Querem querendo ir embora. Ninguém não, esquece, ninguém só. Vai sair dali amigo. Ninguém que está casando ali é católico. Começa por aí, que ninguém frequenta a missa porra nenhuma. As pessoas querem casar na igreja e pronto. Não. E eu fui lá tenso pra caralho, falei, só falta agora eu ser reprovado nessa merda de curso de noivo e ter que fazer de novo ou não conseguir casar na igreja por causa disso. Era só o que faltava. E aí eles começam a perguntar que paróquia você frequenta. E é um bando de cínico mentiroso que começa a falar o nome das igrejas. Ah, eu frequento. Os participantes. Né? Os noivos. Começam a dizer, não, nós frequentamos a tal paróquia, não sei o que. Eu falei, mentira. Eu falei pro Azaghal, que mentira. Você acha que é aquela riponga de bolsinha de crochê? com aquele rastafari do lado, vai na missa. Aquele olho vermelho, né, cara? Quando perguntaram pra você. Eu fui honesta. Eu virei e falei assim, faz algum tempo que nós estamos sem frequentar, porque nós somos novos na cidade. Isso, excelente. Mas eu falei, em São Lourenço, onde a gente morava em frente à igreja. Eu falei, em frente, a gente assistia a missa da de camarote. Pegava por osmose, né? Aí o cara ficou todo feliz. Então pode vir frequentar aqui, eu. Boa ideia! Vamos marcar! Vamos marcar! Tudo pra garantir o meu diplominha! Mas, Rita, vocês tiveram aulinha de biologia aggressive? Não? Tivemos, calma. Calma aí. Antes eu quero contar a história da bolinha. A bolinha, porque é o famoso Nerdcast do Dia dos Namorados. Eu falei que eu estava de saco cheio do é tudo isso e muito mais. Porque começa aquela e agora porra. Os nerds vão entender por quê. Exato. Daquele Badawê, do cara do violão, do apóstolo violeiro. E aí ele pega uma bola e fala assim: enfiem no c... esta porra, e vão se acostumando que vai ser assim até o final. Isso foi na minha cabeça. Aí depois volta pra cena real e ele fala, eu vou jogar essa bola pra um de vocês, você pega a bola, apresenta o seu cônjuge, e arremessa a bola pra outra pessoa fazer o mesmo. Cara, eu odeio. Você tinha que apresentar. Eu odeio. A sua noiva. Odeio. Ou o seu noivo. Eu entendeu? Odeio qualquer coisa assim. É ir no microfone. Demonstrações de afeto em público. Quando tacava uma bolinha, a bolinha chegava perto do Azaghal, ele chegava dava aquela cadeira um pouquinho pra trás. Sabe, eu dava aquela, opa, Matrix, e a bolinha... Aí ele chutava pro lado a bolinha. Mas aí não teve jeito, porque o último casal que não pegou a bolinha tinha que falar do mesmo jeito. Aí a portuguesa falou, Azaghal. Ah, eu fiz uma declaração de amor lindíssima. Foi a mais bonita de todas, a mais sincera. Eu quase chorei pela minha mãe. Sincera. Eu estou louca para ir embora. Não. Eu falei, eu apresentei o Azaghal. Falei, botei ele nas alturas. Aí, eu crente que ele ia fazer o mesmo por mim. As pessoas, o cara ficou emocionadíssimo com a minha declaração. Falou que foi o melhor que eu já tinha ouvido até hoje. Aí ele passou a bolinha pro David e ele falou, é isso tudo que ela disse e muito mais. Ah! E tacou a bola roxa. Não existe aquele nível de alegria 9:30 da manhã de que ninguém normal. Ninguém, cara. Você tem que estar tomado pela fé mesmo, cara. Aquilo é droga, cara. Aquilo não é fé, não. Aquilo não, é droga. Só, a mulher tava travada. Você via ela falando assim, vamos lá, amiguinho. Se quem não ficar empolgado, não casa. Eu Faltou palhaço mesmo. Não, o melhor é que de repente começam umas dancinhas tipo cabeça. Ah, não, cara! Eu tinha apagado isso, cara. Cabeça! Eu olhava pro Azaghal e falava, mais animado, Azaghal! Cara, como eu odeio essas dinâmicas, mas tem cara. Tem que ver o Azaghal dançando cabeça ombro. Ai, como eu queria ver isso. Foi a coisa mais engraçada que eu já vi na minha vida. Porque ele não dobrava o joelho, sabe, pra encostar no pé. Ele não chegava nem no joelho. Quanto mais no pé. Começa o casamento sacaneando o cônjuge, né? Não, eu mexia só os braços, sabe? Joelho de pé. Eu odeio essas dinâmicas, cara. Aí teve outra, teve dos animaizinhos. Ai, os animaizinhos subiam de dois. elefante. Aí tinha que fazer a tromba do elefante. Eu ficava, eu vou te mostrar a tromba, seu filho da puta animado. O nosso curso foi só agressão. No nosso também teve bastante agressão. Teve uma dinâmica que primeiro você falava as coisas boas e depois você falava os defeitos. Nossa! Tinha gente, que eu ficava olhando pensando, cara, vai sair porrada, não é possível. Porque, ah, meu amor faz comida pra mim. Aí a mulher, ah, meu amor lava minhas calcinhas. Aí o cara, ah, o quê? Tá, agora coisa ruim. Meu amor, quando lava minhas calcinhas, usa depois. Tá maluco? Umas coisas assim inacreditáveis, meu cara. Deus. Realmente, como eu disse, eu acho legal da parte da igreja querer, de alguma forma, fazer parte de, de uma nova família. Mas, pô, não precisa ficar dando aulinha de biologia agressiva, né? Nessa hora eu estava dormindo e eu usei o velho artifício do óculos escuro, que ninguém percebe, e a cabecinha encostada no Dave, no ombro do Dave. Mas eu não deixei ela dormir, que eu falei assim, a gente vai ser reprovado nessa merda. Acorda aí. O Azaghal é escroto, ele ficava me acordando o tempo todo. Primeiro entrou o cara e perguntou assim, quem tá casando com a mulher mais velha? Aí eu levantei a mão da portuguesa, né? Alguém mais velho. Esse cara era ótimo, que ele era o diácono do inferno. Ele tava possuidaço, cara. Ele tava possuído. Sabe que padre linha de frente? Linha dura, padre Quevedo? Só que o cara não era padre, o cara era diácono, sabe? Era pior. Era civil ainda, mas era tava descontrolado. Era tipo um mercenário da igreja. Ele falou aqui, tem alguém aqui grávido? Tem alguma noiva grávida? Aí levantou a mão uma menininha. Coitada dessa menina, cara. Uma mocinha bonitinha. Aí ela falou, nós íamos casar no final do ano. Mas como eu fiquei grávida, nós resolvemos antecipar. O diácono pirou. Não, ele falou assim, Deus queira que não esteja casando só porque está grávida. Nossa. Deus queira! Mas ele ficava vermelho, parecia que a cabeça do cara explodia. Ele falou, porque se é pra casar porque está grávida, é melhor você nem pisar na igreja. Caraca, foi uma loucura, cara. Nesta hora, eu olho pro Azaghal e falo, não diga que você casou na Praia da Macumba, já é divorciado, e não abra a boca pra dizer que eu já tenho dois filhos e sou mãe solteira. Pronto! Se ele tá mandando escândalo que a menina estava casando grávida, imagina o nosso caso. Nossa senhora. Mas aí vem, depois disso, a maravilhosa aula de biologia, né? Com direito às citações do Kama Sutra, de posições do Kama Sutra. Nossa, não teve isso, não. Nossa, só teve geleinha... Geleia real. Geleia real. Não. É o nosso teve. Cara, chegou um momento que, pô, minha esposa, né, eu conheço ela há bastante tempo, temos uma relação duradoura, longínqua, temos bastante intimidade. Em alguns momentos eu ficava com vergonha de estar ouvindo aquilo do lado dela. Eu pensava, meu Deus, se eu estivesse ouvindo isso sozinho, talvez eu não estivesse tão envergonhado. Não, porque ele chega e eles ensinam, né, a mulher identificar, por exemplo, a época que ela está mais fértil. Para poder se prevenir, não é? Exato, que a igreja desaconselha o uso de preservativo. Eu, como já tinha... Desaconselha não, proíbe. Proíbe, desaconselha. Eu, como já tinha tido dois filhos antes do casamento, já estava careca de saber qual era o meu período fértil. Só que aprendi tarde demais. Mas o cara contou a famosa história da geleinha. Ah, Clara de ovo. O Jovem Nerd não sabia que isso existia. Agora ele tá porque poupei ele disso, né? Por favor. Meu Deus. E vem cá, vem cá. Vamos poupar os ouvintes disso. Não vamos. Teve direito a foto? Foto gigante no foto, telão. Não. Onde? Foto gigante no retroprojetor e tinha. E depois ele mandou um panfleto que a gente trouxe pro Jovem Nerd. Ai, aquela geleia na cabeça durante dias. A foto do panfleto eram dois dedos, assim, o indicador e o polegar fazendo uma pinça. E aí, sabe, mas você imagina uma gif animada, o dedo abre e fecha e tem uma geleia no meio, assim, tá. Ficando a geleia. Mulher solta aquela geleia. É porque ela está fértil. Que agressão, cara. Quando a mulher escorre esta baba. E eu com a mão no ouvido, sabe? Ah, pelo amor de Deus! Deixando o corpo pra frente e pra trás. Não. Olha aí quando a mulher baba, está geléia. Tá me falando essas coisas, não quero ver. Sabe? Foi cara, muito agressivo. Quando o cara perguntou quem sabe o que é a geleinha, eu fiquei forçando o braço da portuguesa pra cima. E ela ficou, sabe, ficou aquela luta de queda de braço. Queda de braço. Ai, caralho. A gente não falou ainda do Japeruca. Tem que falar nisso. Foi pra fechar com chave de cocô. De cocô, exatamente. Entra um japonês que, sem sacanagem, devia ser 120 anos. E tava até conservado pra quem tinha 120 anos. Com uma peruca. Mas uma peruca que tão parecia safada. Parecia um gambá na cabeça. Japeruca. Não, e era uma peruca emo, sabe? Era emo, cruzava assim na testa. Entra ele e uma garota, senhora, mas perto dele era uma garota, mancando. É. Quer dizer, você vê o seguinte, o Japeruca tinha 120 anos, mas ainda dava no couro. Porque ela entrou mancando. Exato. É. Mas aí o cara começa a falar do casamento, como é que o casamento tem que se manter. Não, aí olha como ele fala como o casamento tem que se manter. A mulher tem a obrigação de cozinhar para o marido. Olha aí. E colocar olha o prato dele, porque eu nunca servi meu prato, é minha esposa que me serve. Ele falou, é. Aí nessa hora, a Zagal, todo meninão... Olha batendo, pra mim e fala. Batendo pau pro coroa, né? Eita, é! Fala, tá vendo? Eu falei, pois pode deixar, que se depender de eu fazer teu prato, você só vai comer alface e tomate. Pode deixar que eu vou preparar teu prato todo dia. Só saladinha. Aí ele agrediu, falou que a mulher tem que tomar vários banhos por dia. Isso, ah, é, cara, eu tinha esquecido. Tem que se lavar. Ele começou, né, a falar: olha, a pior coisa no casamento é quando a pessoa fede. Que isso? Ele falou: caraca, a mulher tem que tomar vários banhos por dia. Bacalhau é uma merda. Ninguém quer. Bacalhau só no Natal, gente. E ainda virou e falou assim, e para as mulheres vou dar um conselho. Nunca, mas nunca, em hipótese alguma, reclamem do tamanho do membro... Que isso? Sexual. Ele falou isso. Japonês. Japonês. É, mas é claro que ele falou isso. Isso é um trauma. Só que o japonês chegou uma hora que ele percebeu que ninguém estava olhando pra ele. Estava olhando com a boca aberta até o queixo pra peruca dele. As pessoas estavam em estado de choque com aquela peruca, que às vezes ele se mexia. E a peruca ficava parada. Não, ele mexia a cabeça, era Playmobil. E aí, ele virou e falou assim, é, gente, eu estou vendo que vocês repararam que eu uso peruca. E a vontade foi falar, a verdade, eu reparei que a peruca está te usando agora. Mas isso é uma peruca, meu amigo? Eu pensei que fosse um bicho morto na sua cabeça. Exatamente! Pra mim era um bicho morto. Ele falou, eu uso isso aqui pra agradar a minha esposa. O homem também tem que fazer por onde? É nessa hora escorreu uma lágrima da japonesa. A japonesa nunca pediu aquela merda. O cara achou que tava agradando. Ela tem que se lavar, cozinhar, e ele só peruca. Botou a peruca e resolveu o problema. Peruca e pinto pequeno. Não se fala mais nisso, né, cara? Esse devia ser o momento de liberdade da japa de falar. Mas eu nunca pedi essa merda na sua cabeça. Eu achei que ela ia falar. Eu só queria um pirão. Engraçado era que a japonesa, ela não olhava pra frente. Não, e aí uma hora ela veio. Ela era submissa. Submissa, assim, japonesa ela é que sim. Ela só olhava pro chão e toda hora ele falava e ela ia lá e levava um copinho d'água pra ele. Aí ele virava e falava, tá vendo? Ela me conhece, ela sabe que eu estou com sede e trouxe um copo d'água. E eu nem precisei pedir. Cara, que filha. Aí, não precisou pedir agora, porque ela tá manca de tanta porrada que tu já deu nela. Ai, coitada. Os 10 primeiros anos ele pedia, depois ela aprendeu. E acabou o cursinho, diploma, sim ou não? O vestido da noiva. Caraca, agora eu vou. vou me retirar um pouco. Porque essa história do vestido, ela me saturou a um ponto que eu não quero ouvir mais. Diz uma coisa, por que vestido de noiva é um troço tão caro? Por que tem que custar 500 mil reais? Simples. Porque ele tem a palavra noiva. Exato. E qualquer coisa que tenha a palavra noiva, hora de te o casamento, o preço sobe absurdamente. Eu falei, vai no lugar e fala que você quer um vestido de festa branco. Não diga que é vestido pra casamento. Ele falou, vai em julho alugar um vestido pra julho, dizendo que é pro Réveillon. Olha aqui, eu tinha pesadelos. A ruiva é uma menina com corpaço de modelete, então ela não precisou se preocupar com isso. Até mas parece, as gorduchas... né? Eu tive que emagrecer só 6,5 kg antes do casamento. Eu, pelo meu lado, engordei 7. Olha aí. Que era pra encher aquele terno que você tinha sobrando, né, cara? Exatamente. Aquele terno, cara, eu tinha que ter posto uma cartola, um monóculo e pego aquele teu relógio de bolso, cara. Eu tinha pesadelos com aquela bosta. Porque eu achei que não existia vestido de noiva pra gorducha. Porque você compra as revistas e as mulheres são esqueléticas. E aí elas ficam lindas nos vestidos. Eu falo, gente, mas eu vou ficar um jaburu com essas vestes, com essas roupas. Que branco é o inimigo número 1 das gordinhas. Ao contrário do preto, que é o melhor amigo. Exato. Pena que não podemos casar com um pretinho básico. Então, botar uma roupa toda branca, que faz você duplicar de tamanho, estava me preocupando e muito. Então, o vestido eu deixei pra ver pra última hora, porque eu sempre falava que não, não, só quando eu emagrecer, e eu só engordava. Meu Deus. Eu tive pesadelos, o vestido não entrava na hora do casamento, eu começava a chorar. Aí a minha avó falava, não, minha filha, não se preocupe, eu vou ali comprar um vestidinho branco na C&A. Olha os pesadelos. Aí mesmo que eu chorava, eu não! Eu acordava aos berros. Então eu resolvi, já sei, vou mandar fazer sobre medida, não vai ter erro. Porra! Este é o maior erro que eu já cometi na minha vida, mandar fazer roupa sobre medida. Sobre medida. Cara, foi um pesadelo. Eu levei um modelito na revista e perguntei pra mulher se aquele modelo ia me emagrecer 10 quilos no mínimo. Aí ela falou, claro, isto aqui emagrece, vou fazer umas alterações. Aí ela foi lá, fez um desenho, a boneca do desenho era magrela. Eu falei, mas eu não sou tão magra, né? Você podia desenhar a boneca mais gordinha. Yeah. Ela, não, mas isso aqui é uma beleza, você vai ficar exatamente como neste desenho. Bom, quando a mulher fez o vestido, primeiro, ela falou que ia ficar igual que ela desenhou. Ela me chamou pra fazer uma prova e era um negócio que não fazia sentido. Então eu, ela ainda está só no forro, sei lá. A segunda vez que eu cheguei pra experimentar, ela falou que já estava pronto. E parecia um vestido de caipira. Sabe aquelas caipiras de arraial que casam grávidas? Parecia que eu tava casando grávida. Aí eu falei, mas meu Deus. Falei, olha, eu sei que eu não sou uma tábua, mas esta barriga aqui, não me perdi. Isso aqui está aumentando, não está me favorecendo. E a mulher falou que não, que eu que era gorda e estava estragando o vestido. E não que o vestido que tava me escrotizando. Ela não falou. Você quer que eu faça milagre? Você quer que emagreça, então. Ah, e a senhora Jovem Nerd bateu boca com a mulher. Gritou. Caraca, a senhora Jovem Nerd, cara, quando ela... ela é calminha. Ela deu tapa na cara da mulher, só faltou. Quando estoura, cara, é sinistro. Eu nunca tinha visto a senhora Jovem Nerd dar uma crise de chilique, meu amor. Nunca. Fiquei em estado de choque, porque geralmente sou eu que dou chilique, mas eu tava tão apavorada que a mulher falou que eu era gorda. Olha, que a culpa era minha, que é eu que tinha que era imensa de gorda, a barriga era minha, não era o bicho. Você vai tratar um cliente assim, falar, tu é gordo? Ela falou, a banha aqui tá aparecendo. Caraca. A sua banha que está pulando pra fora do vestido. A mulher me escrotizou, eu comecei a chorar. A senhora Jovem Nerd saiu do normal, ficou um camarão, mas começou a apontar dedo na cara dela, mandando, deixe sal! Eu desce desse salto, desce desse salto, sua maluca! Olha que gritaria. E ela mandou cala a boca e senta. Ela ficava, cala a boca e senta, que você não entende nada de alta costura. Eu que alta costura, sua fodida? A mulher jogou o vestido no chão, mandou todo mundo a merda. Sério? Olha, foi um escândalo. Cara, que estresse. Eu voltei pra casa, tive que tomar remédio pra gastrite. Ai, meu Deus. Nossa. Tive crise de gastrite, úlcera e escambau. Foi um pesadelo. Eu só chorava. Aí o Tucano ainda me sacaneou. Falou, olha, o sonho da C&A vai se realizar. Que ótimo, né? Aí a senhora Jovem Nerd, nessa loucura, começou a ter pesadelos também. Eu sonhei que a portuguesa tava casando com um vestidinho curtinho, mostrando a calcinha toda. E ela estava entrando na igreja e eu atrás dela baixando o vestido, todo mundo já vendo, André. E eu, André, tá aparecendo tua bunda. Eu falei, você não provou o vestido antes? Não fez a prova final? Ah, eu não fiz. Acabou que ficou tudo assim mesmo, eu viajei. Aí ela chegou assim pra mim e falou, sabe de uma coisa? Eu adorei. Queria que tivesse sido mais curto. O meu vestido era tomara que caia. O meu medo era eu pisar na frente, sabe? E vir Pedro pra fora. Pô, padre, né? Que esse é o padre! Olha, eu com todo cuidado, graças a Deus, não paguei peito na cara do padre. Mas na cara da banda... Eu falei, Azaghal, o Azaghal tava todo festeiro, dançando comigo pra lá e pra cá, me jogando pra um lado, me jogando pro outro. Eu falei, para de me jogar que meu vestido tá descendo. Para que está descendo. Aí, na última vez que ele foi me jogar pra trás assim, sabe? Eu não sei explicar como é que faz isso. Jogar como se fosse, sei lá. Morela. Jogando no chão. Ele me jogava pra trás e segurava. Eu falei, não me joga que vou pagar pay. Não, mas foi só pay que saiu. Porque o Tinho foi fotografado e todos os músicos da banda viram. A sorte é que ele me virou pra banda, então só os músicos viram, a festa não. Agora, falando em presente. Ah, não me fale. Ali. Por que não, cara? Olha, eu fiquei muito feliz. Ganhamos tudo que queríamos. Pois é. Cara, os nerds foram a salvação da minha vida. Porque existe a lista de presentes. A lista de casamento, sim. Quando a pessoa faz uma lista de presentes, e a porra da cerimonialista diz que não é de bom tom botar a lista na porra do convite, e aí tem gente que não sabe que existe a merda da lista. Eu botei no meu convite. Olha só, pros parentes eu entreguei, entendeu? Eu fiz um papelzinho à parte que tinha todas as listas. Aí pros parentes eu entreguei. A gente só não entregou assim pra quem era... Não, pros parentes eu falei pra minha mãe avisar. Ó, avisa aí que a lista tá no lugar, tá aqui o link... Exatamente. Não, mas as pessoas perguntam. As pessoas são educadas. Mas tem gente que compra fora da lista. Eu vou dar uma dica. Eu não quero ser... Aquelas velhas coroca que hoje em dia as listas não ajudam a gente também. É tudo online. E as senhorinhas corocas, as tias... A tia Quindinha, como disse o senhor K, a tia Cotinha, não sabem. E se sabem mexer no computador, não compram pela internet. Não, porque é assim, se a pessoa for dar uma parada fora da lista, como a tia Maricota, que comprou um aspirador de 10 watts... Ficou lá em casa, na casa dos meus pais. Eu não trouxe o aspirador de 10 não, watts. Olha só. Aí, se você for comprar uma parada... Porque assim, a lista ela não existe porque... Ah, eu vou comprar uma chaleira pro casal e eles vão tomar chá e lembrar de mim. Não, não, não vamos. A chaleira vai se transformar num mini pedaço de uma televisão de LCD gigante. Exatamente, calma. Agora a gente tem que revelar isso, que parece um tabu, as pessoas não falam nisso. Olha só, gente, uma verdade sobre as listas de casamento. Na maior parte dos lugares em que você faz lista de casamento, quando você compra um presente para os noivos, este presente pode ser convertido em créditos. Exato, para os noivos usarem como bem entenderem, entendeu? Exatamente. Então, às vezes, eles transformam várias torradeiras... Como foi o caso. E uma TV de LCD. Exatamente. Um home theater, um PlayStation 3. Por isso, a suma importância de comprar presentes dentro da lista, entendeu? E veja bem, vale lembrar aqui o seguinte. Ah, mas aí ele tá pedindo esse liquidificador... da Cuisinarte com esse conjunto de panelas Le Creuset. Acredite, eu não tenho uma panela Le Creuset na minha casa. Apesar de você ter ganho 10 conjuntos, né? Mas eu estou muito satisfeito com a minha televisão de cristal líquido no quarto. Estou adorando minha mesa que os meus padrinhos queridos me deram. Entende? Talvez aquele negócio que você fala assim, ah, ele não vai usar isso. Sim, ele não vai usar, mas compre. Se reúna. Exato. Compre telefones. Compre. Eu não vou abrir um call center porque eu tenho 100 telefones em casa. Os telefones vão todos se transformar em cabos HDMI ou coisas parecidas. Olha, todas as balanças torradeiras. É tudo pro caralho. Os 10 tipos de aspirador de pó, os 10 tipos de liquidificador, tudo isso se transforma. Vocês tinham que ver a cara do meu pai quando eu falei pra ele que tinha trocado um presente que um amigo dele me deu por outra coisa qualquer que era de primeira necessidade. Ele ficou horrorizado. As pessoas querem que você pegue aquilo e lembre delas. Não, tem uma tia que fez questão. Foi lá na loja, comprou, aí falou, você já recebeu? A gente transformou a parada num quarto infantil. Promoné. Virou um bolo. A nossa lista da Tok Tok virou o quarto das crianças. Nós reformamos o quarto inteiro. E ela veio aqui e a gente, olha, ainda não entregaram. Essa loja é terrível. Estamos esperando. Ai, que loucura. Essa cafeteira não vem, que ó. Eu vou botar aqui na garrafa térmica por enquanto, mas tá chegando a cafeteira que você me deu. Vai tomar café ali naquela cadeira verde-limão, minha senhora. É ali que você vai tomar café. Eu quero explicar o seguinte. A pessoa que for convidada para um casamento, esse é o protocolo. Você tem que perguntar para os noivos, ou para a cerimonial, para quem que seja, aonde está a lista de presentes. Se você fizer isso, o noivo vai te olhar com outros olhos. Falar, porra, esse cara me considera. Não, peraí. Nós ganhamos presentes, meu amor, fora da lista. É onde eu vou chegar. Se você quiser dar uma parada fora da lista, malandro, tem que ser uma parada foda, realmente foda. Diferente. Não um aspirador de 10 watts. Tem que ser, sei lá, um telefone que tenha porta-retrato digital nele. Exato. A pessoa te liga e tá a cara dela em 8 polegadas olhando pra você, assim, gigante. Isso foi maneiro, nós ganhamos. Todo mundo chega aqui em casa e fala, mas que meu amor, esse teu telefone. Toque a parada. Aí eu falo, liga pra cá, olha lá. Aí aparece a cara da pessoa destruída na festa. Mas também tem aqueles presentes que você pede de sacanagem achando que não vai ganhar e ganha, né? Aí depois fica com pena de não trocar. Nós pedimos um porta-pijama da Imaginarium, que é uma ovelhinha. Uma ovelha, sabe? Uhum. Uma ovelha dose. Com um cara assustado assim, de ai meu Deus do céu, vou comer meu c... Cara, tá bom. Quando eu recebo a caixa da Imaginarium, abro e tá lá a ovelhinha olhando pra mim com aquela cara de assustada, eu falei, meu Deus, que coisa escrota. Não posso jogar isso fora. Isso é tão escroto que é legal. Vou guardar. É, pois é. Às vezes não adianta você botar a lista. A pessoa vai lá no local, compra não, e tira. Não, filha da puta, não. Se tem uma lista, não é pra você ir no lugar e dar uma manobra na lista. Você não pode deschavar na lista. Olha só. Existe a lista, você não pode... Ah, eu vou lá. Ah, eles querem... Deixa eu ver a lista deles. Tá. Batedeira. Ah, eu vou comprar nas lojas Ricardo, que é mais barato. Não! Não é isso que eu quero! Morra! Foda-se a batedeira, se concentre no valor! Olha o valor, você quer gastar R$1.000, R$500, R$300, R$150? Se você for gastar 50, nem vai na festa, caralho! Não, e se a sua família tem, por exemplo, 8 membros? Um kit caipirinha não paga a sua estada na festa! Ai, gente, peraí, vamos parar. Eu não convidei as pessoas pra ganhar presente, não. Aquelas pessoas que a gente tem que... Que a gente é obrigado a chamar, que a gente não queria que estivesse na festa, essas a gente quer presente. Exato. São aquelas velhotas. Ah, os amigos dos pais. Os amigos dos pais. Essas a gente quer presente. E essas são as que nos podem. Essas é moralmente permitido meter a pica, né? Patinha, a senhora vai me dar um presente fora da lista? Eu estou precisando tanto de um jogo de panelas Le Creuset, aquela laranja de R$500 por unidade. E aí se fudeu, ela vai ganhar, você vai ganhar um conjunto de R$50 da Casa e Vídeo. De exato. E ela vai levar os 3 filhos, os namorados dos filhos. Isso. O marido acabou de ser operado, não pode ir, aí ela leva uma irmã pra fazer companhia. Leva a vizinha. Porra, cara. Olha só, os amigos que nós chamamos, a gente não chama os amigos, amigos, porque a gente quer presente. Eu sou assim. Os amigos a gente quer que esteja presente e acabou. As pessoas que a gente convidou... É claro. De coração. Que a gente convidou, que a gente chamou, que a gente conhece diretamente, sem ser através dos pais, a gente realmente queria que tivesse na festa. Lógico, lógico. Agora, é claro que se você for dar um presente pra você, meu amigo, eu não vou ficar nem um pouco chateado. Mas eu acho um absurdo quando a gente convida um amigo que a gente quer que vá. A lista não é a moda caralho. A gente tem que excluir várias pessoas. Várias amigas minhas eu não pude chamar. É verdade. É, não. Fazer lista é outra etapa muito estranha. Ai, porque vem os pais. Você não vai chamar a Maricota? Olha. Mas ela conhece vocês de São Lourenço a vida inteira. Não tem como agradar a todos. Aí eu falo. Veja bem. Ela conhece a gente, eu não conheço ela. Exato, e olha só, sabe quando eu vou ver a Maricota? Nunca, foda-se! Ela não vai fazer diferença na minha vida! Mas aí nossos pais obrigam a gente a chamar as Maricotas, e a gente chama alguns amigos que a gente queria que fosse, e eles nem ligam pra agradecer o convite, e nem vão. Olha a mágoa da puta aqui. Não, gente, eu acho um absurdo. Isso é mágoa, hein? Eu acho um absurdo você receber um convite, não ir e não dar a mínima. Nunca ligar pra falar um oi. Pelo menos não ligou agradecendo e dando os parabéns pra gente. Presente, quem sabe? Não, presente por aí. Eu tava querendo o mínimo de consideração. O presente pior mesmo é aquele que interfere na sua vida depois que você casou, entendeu? Que é um cachorro. Vocês ganharam um cachorro? Aí você coloca na sua lista um jogo de panela com tefal, né? Aí vem uma tia sua e pergunta assim, minha filha, mas você não prefere a de panela de inox? Não, tia, não. Eu preferia de tefal. Ah, foda-se, tá bom. Então aí quando ela chega lá, ela chegou com as panelas de inox. E quem se ferra pra ali aquelas porcarias sou eu. Eu já falei, larga de mão essa merda. Soltou a sujeira da panela, tá bom. Mas tá escura. Ué, a panela de tefal não é preta e tu não reclama? Deixa essa merda. Quero que se foda. Eu já larguei de mão essas porra há muito tempo. Eu não tô nem aí, eu tô no processo de degradação do social inacreditável. Ah, meu amor, a panela tá escura, caguei. Se botar alguma coisa nela, esquenta, tá funcionando. Tá funcionando. Você se queima ainda, né? Você se queima na panela? Não, porque agora inventaram uma nova moda. Durante anos, as pessoas botavam cabos de madeira, depois veio plástico. Agora é de metal. Agora é de sacanagem, metal. É. Esqueceram que a porra do metal conduz calor. Mas aí agora você tem que comprar o adaptador de silicone. Isso é uma putaria, comprar camisinha pra panela. Eu cheguei aqui em casa pra senhora Jovenete com aquele negócio de silicone. Eu falei, olha que legal que eu comprei. Eu achei uma diversão. O negócio de cabo de panela, eu achei que era um vibrador. Ele era comprido, cheio de ondinha e abóbora. Meu Deus, o que está acontecendo nesta casa? E outra coisa, se a gente colocou lista e nós moramos em Curitiba e vamos casar no Rio, pelo amor de Deus, não entregue o presente. Caralho, não me entrega um aspirador de 10 watts tem tamanho de um robô do Perdido no Espaço? Pra levar pra Curitiba, caralho. Faz que nem nosso amigo Eduardo Spor, que deu um aspirador de pó industrial, que a gente suga a sujeira da rua da minha janela no terceiro andar. E entregaram na minha casa, minha senhora. O aspirador que o Eduardo Spor me deu, suga o seu aspirador. Não, eu achei que eu ia chorar horrores no meu casamento. Achei que ia chorar horrores no casamento da senhora Jovem Nerd. Não chorei porcaria nenhuma. E ela só chamava, como é que é, meu casamento de meu aniversário. E o Azaghal dizia que estava morrendo de inveja que a senhora Jovem Nerd mais nova estava casando antes. Pra quem não sabe, eu casei em 2005. Pois, quem quiser mandar presente atrasado. Por favor, na minha época não teve isso. Eu ainda não tinha Nerdcast, não teve presente de fã, ninguém sabia direito quem era eu. É que eles me preferem, meu amor. Olha aí, olha isso. Pois, não conseguia falar que era casamento da senhora Jovem Nerd. Eu falava, olha, já aluguei a roupa pro seu aniversário. Não saía, casamento. Olha, consegui a vela do seu aniversário. O enfeite do bolo do seu aniversário. Não consegui. Até hoje tem um problema pra falar casamento. O Azaghal disse que era muito inveja. Não chorei nada. Eu falei, olha, eu não estava com inveja não, viu? Eu estava feliz. A senhora Jovem Nerd ganhou o bolo de casamento de um dos convidados. A senhora que deu o bolo comprou lá um enfeite todo bonito, de um noivo segurando a noiva no colo. Chegou eu e o Azaghal lá no salão. Arrancamos o enfeite. E colocamos um Darth Vader com uma pole. Maneiro. Isso tem no site, essa foto. Eu adorei, muito bom. Colocamos Darth Vader, porque o Jovem Nerd falou que ia entrar com a marcha do Darth Vader, não com a marcha nupcial. Ah, não, isso ele não entrou. Mas no com final a marcha da festa... imperial. Não, mas olha, foi maneiro. Vocês entraram com umas músicas nerds que eu me lembro. Seus Anéis e depois no final Star Wars. É, no na hora final. Sair. Foi, na hora, no final da cerimônia, na hora de tirar foto, né? Tinha que escolher a maquiadora. Aí eu saí procurando na internet fotos de maquiadores. E encontrei umas fotos de uma maquiadora. Eu vou até falar o nome dela, que ela é espetacular. A Morgana. Uhum. Fiquei louca com as maquiagens dela e liguei pra ela. Eu ligo pra ela e falo, olha, eu sou de Curitiba, vou casar aqui. Ela, mas meu amor, está em cima da hora. Eu já estou com minha agenda cheia. Uhum. Não tem como eu te maquiar. Mas eu fiquei desesperada, que eu queria mulher. Falei, ai, Jesus, o que eu vou fazer? Aí eu fiz o Mind Games com ela. Fiquei amicíssima dela. André, eu vou fazer ela querer ser a minha maquiadora. Ela quis me maquiar. Ela me ligou falando, eu quero ser sua maquiadora. Ela inventou qualquer coisa lá pra outra noiva. Eu sei que a mulher ficou minha amigona. Votou no VMB. Ela compra na Nerd Store. Olha aí. Que beleza. Ela adora comprar minha história. Ficou amicíssima e falou que queria me maquiar. Eu adorei. Ela me mandou uma assistente pra cuidar de mim desde manhã. Mulher fez massagem no meu corpo inteiro. Esfoliou. Preparou banho de rosas pra mim. Tomei champanhe na banheira. Olha. Eu parecia uma dondoca. Eu estava adorando aquele momento, meu amor. Não, mas olha, sabe qual foi a grande jogada que eu usei? O maior mind game de todos, com todos os fornecedores que eu queria caprichasse? Eu inventava que a minha festa ia sair na revista. Ah, boa, é verdade. E eles caíram nessa. Todos caíram. Eu falei, olha, vai ser fotografado, melhor fotógrafo do Rio de Janeiro, vai sair nas melhores revistas da Alta Majestade. Não, mas é boa. Não, porque você falava qual era a edição e o mês que ia sair. Não, eu, minha filha, eu faço mind game completo. O cara que fotografou a nossa festa, que cuida da inesquecível fotos, casamento. Da inesquecível casamento. Que é o boom da revista do Rio de Janeiro. Todas as fotos saem nessa revista, são dele. Como ele ia me fotografar meu casamento, porra, falei, era fácil. Vou inventar que vou sair na revista e ainda vou dizer qual edição. Eu perguntei pra ele, qual é a próxima edição mesmo? É, a de novembro. Eu falei, ah, então tá. Tem que aí, falar de propriedade. Aí pro rapaz do bolo, ele cada vez que... Rapaz ia... é, né? Bondade sua, né? Cada vez que eu ia lá contratar o bolo, ele desenhava um bolo diferente. Ele era meio maluco, mas o bolo é maravilhoso. Aí eu falei, não, mas não foi isso que a gente combinou, era outro modelo. Aí no último dia eu virei pra ele, olha só, capricha porque vai ser destaque na revista inesquecível. Corro o risco de sair na capa. Olha que sensação. Excelente risco, hein? Quem vai casar? Eu saí. Olha, todos. O meu bolo foi o bolo mais lindo que eu já vi na minha vida. O bolo tinha Swarovski também, né? Cheio de cristais de Swarovski. Lá em São Paulo comprava. Aqui, ó, no quilo. Comprei cristal no quilo. Me sentindo um traficante de Swarovski. Todos capricharam. A mulher da decoração, a mulher dos doces, do bolo. Tudo eu inventava, maquiado. Todo mundo. Excelente. Eu inventei que ia sair na capa da revista, que ia sair na revista. Todo mundo caprichou, porque aquilo é propaganda pra eles. Até o hotel ficou animadíssimo. Até o hotel. Me deu noite de núpcias a mais, foi um inferno. Agora que se for. Balanço final. Gasta-se uma grana, perde-se anos pra bolar um dia. Um dia não, né? Fora. Chega no dia, você não vê nada, não repare nada. eu não provei nada, só bebi água. Estava num frenesi que parecia que eu tinha cheirado tudo. Ah, é, cara, um frenesi. Não, estava, parecia que eu tava, tinha bebido todas. E tomado calmante ao mesmo tempo. Não vi nada do que eu contratei. Pois é, pensem bem antes de gastar, não fica no frenesi. A minha sugestão é a seguinte: peguem o dinheiro do casamento e viajem pra Nova York. Se puder ir com a noiva, melhor ainda. Se não... Vai e não volta, viu? Eu particularmente lembro de uma boa parte da festa. De um determinado momento em diante, eu comecei a simplesmente... Larguei de mão, sacou? Uhum. Eu acho que a meia garrafa de Gold Label que eu tomei tem alguma coisa a ver com isso, eu não sei. Eu acredito até que eu sei qual foi o momento de virada que a sua memória ela fica turva. Foi quando tocou Sônia. Nossa. Tem que ter muita personalidade pra tocar Sônia no casamento. Ah, eu queria ter tocado. Eu queria ter tocado no nosso também, homenagem ao senhor Carlos. Sônia, não fica me excitando, eu tô de sunga. Ô, oh, Sônia, não arma tenda agora, nós já vamos embora e vamos combinar a nossa festinha. Essa noite você é minha, Sônia.